é luta, não é vitória. CTS, a profecia, KNG, Sacramento, vencedores. É, pra vencer, tive que matar um leão por dia, 10 demônios por semana, vários juntas e uma vida. Hoje sou gladiador que ainda tá na luta, aguerrido intacto que tá cantando o chá pra mim. O pão com o diabo amassou não, escarraram na minha cara antes de me dar esse pau. Andei quilômetros em busca da vitória, Brasília foi o foco onde Deus me deu a glória. Dificuldades, barreiras pra chegar até a conquista, atravessei vários preconceitos pra poder chegar lá um dia. E tô vivão, ó, gladiando, não entreguei minhas armas pra ficar debaixo do pano. Eu vi o crime, eu vi mortes, vi vários desistir. Nessa caminhada do rap, só Deus que é por ti. Por nós hoje sempre ladrão, toda hora. É, sem luta não há vitória. Perseverança é a chave pra nunca desistir. Tribulação sempre teremos mais. Tem que prosseguir com muita fé em Deus. Vou seguindo uma trajetória, batalha constante. Sem luta não há vitória. Perseverança é a chave pra nunca desistir. Tribulação sempre teremos mais. Tem que prosseguir com muita fé em Deus. Vou seguindo uma trajetória, batalha constante. Sem luta não há vitória. E também não foi fácil, várias vezes pensei em jogar tudo pro alto, desistir de uma vez. Mas sempre tem alguém que chega e fala, nos apoiando no corre com verdadeiras palavras. Fonte de vida, irmão, é o seu rap. Luz no fim do túnel, solução para os pivete. Vários manos da quebrada aqui torcem por você. Vai na fé, amigão, você vai vencer. Salve, salve, parceiro, isso só fortalece. Nos dá motivação, inspiração pra outros rap. E é por vocês que eu jamais vou desistir. De cabeça sempre erguida, prosseguindo até o fim. Como um gladiador, lutando na arena. O Deus a qual nós serve é maior que os problemas. Na dificuldade me reveste com sua glória. Sem lutar não há vitória. Perseverança é a chave pra nunca desistir. Tribulação sempre teremos mais. Tem que prosseguir com muita fé em Deus. Vou seguindo a trajetória, batalha constante. Sem luta não há vitória. Perseverança é a chave pra nunca desistir. Tribulação sempre teremos mais. Tem que prosseguir com muita fé em Deus. Vou seguindo a trajetória, batalha constante. Sem luta não há vitória. Tá comigo na sequência, rap pancada mesmo. TVS, CTS, KEG, é nós guerreiros sob a luz divina. Nós prossegue na caminhada, o medo vira coragem e as palavras vira arma. E é em defesa do povo que minha voz ganha vida e ecoa pelos radios e é lançado nas periferias. Viva, vive, nós brinda essa vitória. O rap ainda é revolução mesmo pra quem chegou agora. Carrego no peito talvez ódio e rancor, mas mesmo diante disso tudo ainda tento falar de amor. Eu falo de lutas, falo de batalha que eu ganhei, falo das guerras que perdi, distante do rei dos reis. E só eu sei qual o preço que se pagou. Eu comendo o pão que o diabo amassou. Serviu pra amadurecer e fazer forte o fraco. Hoje minha voz é ouvida de barraco em barraco. Perseverança é a chave pra nunca desistir. Tribulação sempre teremos mais. Tem que prosseguir com muita fé em Deus. Seguindo a trajetória, batalha constante. Sem luta não há vitória. Perseverança é a chave pra nunca desistir. Tribulação sempre teremos mais. Tem que prosseguir com muita fé em Deus. Vou seguindo a trajetória, batalha constante. Sem luta não há vitória. Perseverança é a chave.